光和另一个时空段的时候。 يا من

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. Thank you. Thank you.